Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Esta edición me enorgullece en presentarla, puesto que vamos a cumplir uno de los hitos más importantes de este programa: entrevistar a la madre del piloto más grande que ha dado la Fórmula 1 en todos sus tiempos, Felipe Massa. ¡Bravo! Para ello, cuento con nuestros invitados habituales: Alberto Escol. Estoy encantado de estar aquí. Y el Rossi. Hola, ¿qué tal? También quiero agradecerle a Felipa que se haya desplazado desde Belo Horizonte hasta Vigo para realizar esta entrevista. Pues, obrigada, Felipa. Eu estou encantado, un grande honor de estar con prensa española, mas eu ficava aqui ao lado, no club. Não foi tanto desplazamento, mas obrigado. Um prazer, Felipe, um prazer. Eu sempre para o meu filho melhor. Obrigado, Felipinho. Para outra vamos lá no clube. E para todos vosotros, e desde o mais profundo de nosso coração... El paso de Raticosa... Yo cogí un filtro, yo cogí un papel, yo cogí un canuto, yo me lo fumé. Cargado de chocolate. Vinieron los picoletos. Ya me lo quitaron, ya no lo fumé, ya me eché un remiendo, María lié. Escondida en el sobaco. María, María, qué bien que te achanté. Y a los picoletos les dan por el culé. Bien. También, y después de este villancico dedicado desde lo más profundo de nuestro corazón, vuelvo a repetir: Verde Navidad. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ellos que velan por nosotros y a nuestro ángel de la guarda, voy a hacer un pequeño semblante del personaje que tenemos para entrevistar. Felipa Nascimento Pereira dos Santos Espíritu Santo, más conocida como Felipinha, nació en el seno de una familia de clase humilde en Sao Paulo, cerca de los narcotraficantes. Pasó una infancia normal, pero en su adolescencia su familia se vio obligada a emigrar a Varsovia. Cuando solo tenía 20 años regresaron a Brasil. Y fue entonces cuando conoció a Filipão. Filipão tuvieron un fillo, Felipe. La causa de nuestros desvelos. E otro más, llamado Filipasta. Vamos a comenzar la entrevista. Sí, con nuestros tartillanos. Sí. Primero, no se olvide de mi filla. Felipinha. A Felipinha. O seu neto. O seu neto não é Felipinho. Felipinho, Felipinho sim, é, não é? Pequeno de todo. Okay. Eu vi essa boca Felipíssimo. Bueno, Felipinha. O Felipa, Felipinha é a tua filha. Já me estou fazendo a picha um lío. A mim me gostaria de romper o gelo. Uma pergunta... Mais pergunta. Uma pergunta fundamental para compreender a história da família Massa. ¿Con qué champú le lavabas el pelo a Felipe de pequeño? Está claro que con champú de ovo no. Pues, porque el doctor dijo, el pelo de rata no va a corregir na vida. Na vida. Ya puede usted frotar, fregar, abrazar, envejecer, pulir. Mas no va a conseguir una vida que se un pelo formoso. Mas yo dije, entonces no lavo más. Y así ya quedó. De ahí el uso del casco, ¿no? No, mas no necesitaba protección, mas é por segurança. Dejamos el lagarto. No, mas era poco abrasivo para o pelo, para o cabelo do meu filho. Vamos a ver, Felipe. Tengo una pregunta que es bastante importante y que a todos nos va a llenar de interés. Porque realmente su piloto es un gran piloto. Su hijo es un gran piloto de Fórmula 1. Sí, crédito. Un gran piloto de Fórmula 1. Y yo quería preguntarle por la decisión que parece que está a punto de tomar la FIA, de manos de Tito Berni, en la cual van a tapar todos los ojos izquierdos de los pilotos. ¿Considera que eso sería adecuado. O sea, lo que se llama técnicamente acabar con el handicap, Felipe. El handicap. Meu filho nunca quiso tener una supremacía sobre el resto, mas siempre soube que era menos válido. Mas dijo siempre, mamá, eu vou lutar con las armas que Dios me deu. Mas eu já decía, son bien pocas, Felipe. Pero él siempre quiso ser más dicho, no, no, no. Yo en todo caso miro solo del otro lado. Es que miro para otro. Y así no chocamos. Pero ahí hay un tema que hemos tocado. Hemos tocado ahí un tema importante que es Dios. ¿Y cómo es posible que muy Dios... Muy importante en nuestra familia. A un tío tan creyente como puede ser Felipe. Como puede ser Felipao. E vostede, Felipe, ainda que ande no clube. Muito creyente. Não, xa dixen que máis eu trabalho para o interior. Esa tuerca foi a tuerca de Dios. Mas pode-se considerar que a vontade de Deus é muito, a vezes, incerta. É mais com meu filho. Demonstrou-nos já desde muito pequeno, já vou lo dizer. Mas isto é outra coisa para a família normal. Aconteceu porque tinha que acontecer. O moedas estava posto para ele. Ele ficou com o olho. Aí eu levo. Aí eu levo. Aí eu levo. Tem suspensão então. No momento do parto, Felipe, no momento do parto, você não acreditou em dizer. Dou-no para beneficência, meu filho, uma coisa assim, com pelo de rata, menos válido, mais grande piloto, por suposto. Eu vou dizer a verdade. A única coisa que me preocupou no parto do Felipe era que não vinha da cabeça. Que viu? De nada. Efetivamente, mas será mais fácil sacá-lo com os juguetes da primeira comunhão, a mochila, mas que vinha da cabeça. Era a minha única preocupação. Eu só acabaria sem casco. Eu só disse, mas quando virei a ecografia, disse: não quero saber se é neno ou neno. Mas que não banho da cabeça, por favor. Então, quando realmente se enfrentou a seu nieto Felipinho, tuvo um reencontro. Su nuera también estaba con que viniera como fuera de culo. No sé si miraste alguna imagen do meu pequeño. Mas no sé si miraste. Olha como uma fotografia de grande angular. Parece muito. Com os pelinhos, seu pai. Tristemente, não é? E como lhe puxeram esse nome de Felipinho, não Atrapados no Inferno? Mas vamos saber, o nome não se lhe ocorreu ao pai, evidente. O nome é Consadonai, mas o pai queria te chamar de Aço do Volante. Mas como penso, como acredito, se nome é um neno assim. Ah, eu tenho uma pergunta, uma pergunta importante. Felipe. Estamos con tanto cariño. Entrañable. Vale. Acercamiento no club. Tú hablabas hace un momento del parto de Felipe, pero. Porque Felipe es cabezón, pero Felipastro es más cabezón todavía. ¿Qué nos tienes que decir de tu segundo hijo? Mi segundo hijo fue un error. Na hora de se chamar. É mais penso que foi a consequência, então evidente de não ser necessário. Não posso dizer mais porque é um tema familiar, tampouco a rivalidade entre irmãos, tens que entendê-lo. Pero havia necessidade. Que lhe pergunte a los Schumacher. É o mesmo pai. Reserva para mim. Compreenderá você que eu tenho que voltar algum dia para casa. Mas quando o Felipe quer, eu. A puerta está siempre abierta. Felipe, volvamos a hablar de Felipe y vamos a hablar un poco de uno de los momentos más traumáticos de la familia, ¿no? La carrera de Brasil del año 2008. Ahí tenemos dos cuestiones. ¿Cómo soporta Felipao los ataques de flashback? Quiero decir, ¿sigue volviendo al pasado y creyéndose que su hijo ha sido campeón? Mas, todos que entenderam, fue una situación muy dura para a familia. Mas fomos campeões do mundo 15 segundos. Mas foi como 15 milhões de anos para o meu homem. Ele não dá voltado. Mas ele sempre pensou que foi. Ele tem-se que dar conta que é o fã número 1 do seu filho. Então ele sempre vai estar aí metido nessa bucle, mas não sale dele. Ele sempre queda bem, mas está feliz, o seu filho é campeão. E Felipe sofre algum tipo de transtorno, senhora Conglock? Não, o Felipe, te digo que cresceu como pudo. Os transtornos, se eu te contar, a criatura se medicou desde pequeno. Mas transtornos físicos são evidentes, mas mentais tampouco. Há anos que ele é maior, a sua mulher já cuida dele. E a mim me han comentado que vocês se compraram um Prius ultimamente, isso é certo? Mas por nós outros, a quem refira você? Um Prius, um Toyota Prius. Não, mas não, por nós outros. A família, a família. A família, mas. Penso que eu sou como a. Não sei, eu te diria, sou como a vossa ministra, esta não conheço. Não sabe se tenho um Jaguar, mas um Prius. É o carro, não. Não acredito, não sei o carro que usamos. Eu entendo a pergunta como. É para. Vamos a ver, en el fondo en la familia hay unas ganas de darle por culo a Felipe y comprar un Toyota. Sería una venganza. Se sirvió fría. No sé por qué decía, mas era como un timo. Era un timo, ¿no? Era un timo, ¿no? Era un timo. No sé, no entiendo de Carlos. No entiendo. Él decía siempre eso de timo, mas no sé. ¿Y usted personalmente cómo vivió aquel momento del adelantamiento de Hamilton a Glock? Eu feliz. Feliz, abraçava. Abraçava, mexendo, aturar o meu filho. Um perdedor toda a vida. Mexeu toda a vida lutando para que não fora nada na vida. Agora tento campeão do mundo. Não. Eu feliz. Quero ver, mas a Felipinha é sangue do meu filho. Eu feliz. Não se poderia aturar. O mundo quedaria pequeno para ele. Filipe, así entre nosotros, regálele una Glock a su hijo. No sé. Un arma para mí, para esa cabeza, no sé si habría pasado de un lado. No pasaría el pelo, creo. Se quedaría enganchado. Vamos a intentar. Se quedaría enganchado en el pelo. Bien, hablando. Yo creo que tenemos que centrarnos en el futuro. Sí, el futuro está en Filipiño, por supuesto. ¿Usted ve que será capaz de llegar a los pedales del car? Mas Filipiño, su problema no es de crecimiento. Alimenta bien. Alimenta bien. Ah, mãe, cuida bien. Vai para el colegio, mas es problema de su falta de atención. Não sei se o miras, ele sempre está com. Mas como. Não sei se vai muito à habitação da Nike, mas fuma, sabe? Porque eu miro meio dormido a ser rapaz. Não, eu não sei, mas para carreiras de outro tipo. Carreiras? Mais da velocidade, não. Velocidade. Não vai ser rápido esse rapaz, não. A criança não é rápida. Lo estamos pasando muy bien en esta entrevista. Es una entrevista. De verdad que es muy interesante. Y creo que debemos. No sé si quería descundir a mi hijo o en Salsal. Salsal, Salsal. Siempre en Salsal. Con buen aceite de oliva. Eso es, hay que una buena salsa. ¿Sabes? Es muy importante. Se rumorea que en su estancia en Polonia usted tuvo un hijo al que llamaron Felipovsky Masowiecki. ¿Es eso cierto? Eu não sei, mas no ano 73 ou 78 não recordo muito. Pode ser que estivera na Polónia, mas na parte ocupada seria. Porque eu sei cheio de coisas. Tem algum filho também, então deve ser na parte ocupada. Háblenos ahora de Felipe como ser humano. Oh, es lo único que tengo extraordinario. Porque es un ser humano, no puedes decir que no. Entonces, para mí es extraordinario, se puede decir que está terminado. Porque yo traté de botarlo fuera ya con 6 meses, porque yo veía que eso no podía ser parido. Mas eu sei que ele faz coisas pelas criaturas, pelas crianças, mas tem instituições, mas tem, porque ele nunca pôde ser criança. É evidente que não pôde. Os outros nenos não queriam arrimar. Então, pois, jogava com a sombra. Eu penso que... Mas a sombra não era muito grande. Era muito cabeçona. Era redonda. E a súa sombra sempre iba por diante dele, claro. Isso era como um ocaso, senhor. Era igual que a posta de sol ali em Portugal. Igual, ele saía por la manhã, o resto dos nenos iban para a cama. Quitaba a luz no barrio. E comeu moita banana de pequeno? Felipe... Eu tratei dele, que eu não, mas não sei, se que deu algum, eu não entendo, roubou. Mas eu não, porque isso era potássio, era bom para ele. O tema da banana é um pouquinho mais profundo. Sigamos, deu de si ou não deu de si? Não hablamos de profundidade nesse tema. E de trenecito. E vem Trulli e vem Glock outra vez. Hablamos de sus Toyotas. Tenemos una pregunta de Twitter para hacer un poco de tiempo, a ver si me recupero. Un gran amigo de Twitter. ¿Qué recuerdos tienes del parto de Felipiño? Y si fue tan lento saliendo como en las carreras. Pues, a voltar un tema que creo que quedó ya... Acreditado. Acreditado, explicitado. Sí, yo pienso que ya fue tratado. Más que quizás, por aquel entonces me preocupaba que... O seu pai estava dado a bebida. Então, era problemático ter um filho por aquele. Mas, bom, com a ajuda de Deus. É, como vos dizem, viu de nalgas, tudo se houver. Tudo se houver. Bem, eu queria perguntar-lhe, porque Felipe sempre foi aficionado às carreiras, Felipe. Felipe, sim. Sabia que ele tinha que escapar. Escapar. Mas eu sabia que ele sempre o mirava daqui para lá, mas com a janta de trás. Então eu mirava que ele rapaz rápido para rápido ia. Mas ele muita habilidade não tinha nas duas rodas porque caía. Aquel libro no está. Entonces, yo creo que a Felipe le vendría. Yo creo que es algo a proponer a la FIA para un futuro. O sea, dejarnos de tantos circuitos así extraños. Un circuito de favelas. ¿Cómo lo vería usted? Porque conoce los recovecos. Oh, Felipe sentiría como una casa. Como una casa. Tía puso una sirena en el alerón. No. No coge ninguém, Dios. Y en la época de Schumacher, ¿por qué no lo hizo eso Ferrari? No le dieron la idea. Que había un problema de aerodinámica, ¿no? En el túnel no funcionaba el Ferrari. Él siempre dijo que tenía que vivir a sombra de una grande figura, mas era ciertamente al revés. Pero claro, na casa no podías desilusionar a tu filho. Então ti miravas que ele trabalhava muito para chegar ali. Eu não acreditava como chegou, então a sair da casa. Eu quero volver um pouco aos orígenes, aos primeiros anos, como essa persona que você ha acreditado que era. Penso que estou a sincerar aqui. Celebravam os seus cumpleaños, ponían velas, que faziam com ele? Era difícil esse tema, tocar com Massinha, mas porque por aquela época ele não sabia soplar. Vou explicar. Não sei se estou a meter chão, terreno, sabes, mas vale isso, igual tenho um problema com a minha nuera. Um bico para ela. Não, no sabía soplar. Daba yo el cerebro para respirar. Cuando intentaba soplar, olvidaba de respirar. Entonces, no podía soplar. Bueno, como otras muchas cosas, como entonces. ¿Cuándo dejó de usar pañales? ¿Muy tarde? ¿Los usa todavía? El chatondito, no es que ten cariño, un aprende. Que trouxe lhes muita sorte, mas sempre corria com o mesmo prende. Mas o que eu não disse é que essa prende eram os pañales. Mentira. Ele acostumbra a fazer isso muito. Com as camisetas, com todo. El mono de Ferrari. Le dio... ¿En qué estado está? Lo guarda en alguna vitrina. Está cedido. Mas el mono de Ferrari, menos mal que tiene un pañal. Que no puedo decir. No serviría para exposición. Estoy perdido. ¿Hasta qué edad le dio el pecho? Mas yo no pude darle el pecho. Dejé una vecina. Él mendigaba. Porque claro, mira, con aquella cabeza de siempre. Y cuando ponías a chupar, para echar un saco, no. Entonces él mendigaba. Él mendigaba la gente. Es duro decirlo, mas... Trabajaba así todo ganó él, yo no tenía nada, ni pienso nada. Chupar y respirar, entonces sí podía hacer. Y esa leyenda que hay respecto a ese tema de mendigar incluso leche por el zoológico y estas cosas, es cierto. Chamaban yo Rómulo. No te digo más. El zoológico, ter no teníamos. Mas sabia que elas grandes, algum dizia. Quando morri, algum dessas criaturinhas que tinha, o Felipe tratava de rimar. Venga, hay un tema ahora en el nuevo equipo en el que está Felipe. A mí me preocupa porque no está el sagrado cuerpo de la Guardia Civil, no hace controles de alcoholemia. Entonces, con ese patrocinador, ¿usted cómo ve la situación? Ah, mas perdón, estaba ahora despistado, mas puedo repetir. Trato incluso de hablar español. Nótese, ¿no? Con ese patrocinador que tiene actualmente Felipe... Dolce Gabbana. HS. No, HS. Acredito. Falas do Martini. Falo do Martini. Não se pode dizer o Martini. Sei, Martini, não se pode. Diga, Martín. No, si ve que puede haber algún problema con los controles de alcoholemia posteriores a las carreras, o antes de las carreras, o durante las carreras. No tendría problemas con los controles de ADN. Con resto nada. Porque tengo amigos, mas no bebe con ninguém. Entonces, no. El que es afarra, no conoce. Não conheço. Então ele teria problema com o ADN. Mas porque igual é um protossímio. Assim. Não se poderia. Não se poderia. Na sua infância trataram de que ele estudiara algo, fizera-se um homem de proveito, alguma coisa destas, não sei, alguma carreira ou algo, estudou? Eu já deixei que eu vim claro que não valia. Mas o seu pai, que é o que eu disse, o seu fã número um, me disse... Para algo de valer, Felipinho, tem crianças. Felipe vai valer para algo. É demonstrou que não. O seu pai está contente. Entonces, o seu flasco, só lhe diz. Tiro por a família. Entonces, trabalho. O tempo terminou por dar-lhe a razão a usted. Hijo de puta. El tiempo terminó por darle la razón a usted. No, el chaval, no. Tiempo, la vida es muy larga, no sé. A lo mejor hasta consigo escribir unas líneas o algo. No sé, pero... Futuro, futuro... No, yo mira. Cuando morra, ¿qué gustaría que la gente pensara de él? ¿Cómo lo que gustaría que lo recordaran? Que yo pienso que... como es un hombre sencillo. Que era un mausoleo en las Islas Seychelles. Outro na Patagónia. Um obelisco em Washington. Penso que um centro de investigações subaquáticas. É quizás. Se a fundação com seu nome eu pode permitir algum tipo de aparatagem no espaço. Un tipo de drone. Portugués. Que ilumine firmemente. Como iluminaba él. Qué mayor honor que le pusieran un nombre, su nombre a un Ferrari, a un coche de calle, un Ferrari de calle, ¿no? Do Guisbaldis. O Felipinho. Escala 1,50,000 que a cabeza. É o corpo. Um é o corpo. Canto mide, exatamente, canto mide seu filho. Sim, cabeça. De contorno. Miden já a cabeça por como se llama, por fragmentos horarios. Ay, Dios, no. No, estamos a esperar o satélite da NASA. Mais que está a fazer as medições. Aproveitam o da Martian Bide. É fango, tratam de... Estão agora a medir aqui a capa do solo que tem aqui. Olha, ver quanto mide isso. Isso já é difícil de calcular. Mas todo o crânio mexido. Te ve desafiante. Venga, otra. Está desafiante. Pues ahí va. Esto. Es cierto que Felipinho tuvo algún tipo de relación sentimental con Schumacher cuando estaban juntos en Ferrari. Ojito. Felipinho e Onet. No nos vamos a meter ahí Onet total. Felipe. Nesse sentido, o Felipe, o único que sim que pode acreditar é que lhe gostam as mulheres bem feitas. Não é por a mulher, mas... Ele gosta de as mulheres bem feitas, mas o Schumacher pensa que não. A parte não chegaria ali. Tocaria a receber como sempre na vida, mas isso só tem. Pensa que não miro possível. Entonces, vamos a ver, en su llegada a Ferrari dejó de recibir tanto para empezar a dar. Digo por la relación tan estrecha que tiene con el hijo de Jean-Todt. Oh, ese es un tema, sí, ese es un tema. Ay, yo sí que pienso que usted se ha ido envenenado. Noto que son amigos de mi hijo, pero hay temas que tampoco. Aquí estamos a sacar a terceras personas. Yo venho a hablar de mi hijo. Não, pero noto que son vostedes amigos do meu filho. Não, senhor, admiradores. Más que amigos, admiradores do seu filho. Mas por isso eu queria admirar que tipo de gente eram vostedes. Gente sana. Tinha curiosidade. Acompanha moito seu filho ás carreiras ou deixa un pouco que faga a súa vida? Non le vei nin o colégio. Se atopaba en la puerta, ¿no? Claro, como iba corriendo de un lado para otro, como usted nos explicó, era difícil su escolarización, claro. No es que fuera difícil. Era prácticamente imposible. A no ser que yo tentara, porque yo le digo, no tenté, me sentí mal, en el primer minuto de vida de la criatura. No escolarización, no nada. Pero o su pai, como digo, sempre decía, algo vai ser na vida. É tontono, mas não entendia as matemáticas. Não entendia o inglês. Não entendia nada. O filipinho não. Era tanta cabeça que coste abra aí dentro. Usted entonces, Filipa, usted lo ve como ingeniero de Ferrari, ¿no? Un futuro. Es un único puesto malo. Aerodinamista. Aerodinamista. Ven, sí. Es que aerodinamizar la cabeza esa tiene que ser algo importante. O sea, no lo consiguen. No hay túnel de vento. O Felipe, o todos os carros que ten son descapotables, non? Evidente. Nunca pasa por un túnel. Nunca colle por debaixo dunha ponte. Hai cousas evidentes no meu filho. Penso que todo mundo xa os coñece. É como un transporte especial, non? Leva escolta. Sí, mas as veces pídenlle. Se a ponteira de montaña, estreitinho, sí, ten que deixar pasar o resto para que poidan facer o xiro. ¿Y en la playa qué es más, de bañador o de bikini? Es nudista. O Felipe es nudista. Siempre dice, no tengo nada que enseñar. Porque lo puñero una. Es cierto, ninguém acredita, no miran para... No, pero el tema de nudista porque, es claro, que... Claro, están a mirar para otro lado. Lleva la cabeza descubierta. En la playa es el nudismo. De hecho, hay playas en que tiene prohibida la entrada porque tapa el sol, ¿no? Sí, claro. Copacabana. Se estás do lado, é evidente, se estás do lado, entre o feio eclipse, ese lado da playa está eclipsado. Bueno, entonces hay un tema muy importante aquí. Brasil está caracterizado por tener un turismo muy abundante. Tiene prácticamente prohibido la entrada en Brasil. Esto es tomar el Gran Premio de São Paulo. De hecho, se dice que vive en Inglaterra. Claro, vive en Inglaterra. O en Santiago, la nube perpetua esa que hay, ¿no? No, Mato Grosso. No Mato Grosso, dijeron que nacendo ali hay 4.000 hectáreas. Não sei. Sou para cabeça. Não vai mais progando. Mais progando. Sim, mais só é vaqueiro. Dedica-se ao gado. É botar o para diante. Na sua inconsciência, ele botou para diante. Ele vai de vaqueiros. E vai aproveitar vai aproveitar seus conhecimentos de tratamento del ganado para alguma escuderia como Williams. Mas ele diz que sempre tive. Por meter cavalos debaixo do. Debaixo do cu, digo que vai ser bom, mas vai chustear, como sempre. Não sei. Você cree que... É um sono da criatura. Sim, poderia meter algum cavalo, alguma vaca. Poderia meter alguma vaca por aí, algum pony. Ah, penso que será um galgo. Rancho grande, entretenido. Rancho grande, entretenido. Conhecendo o meu filho, que tipo de animais poderá haver. É certo que... Que es un animal. Me propusieron utilizarlo como botafumeiro en la Catedral de Santiago. ¿O meu fillo? No. No fuma. No, él no sabe respirar o boto. Se bota fumo, no respira. Entonces, es imposible. Duas coxas incompatibles com a vida, não pode fazer. Que tal se lleva com Filipastro? Algum tipo de enquina entre os dois? Filipastro sempre viviu a sombra dele. Foi sempre melhor em todo, mas sempre viviu a sombra dele. Toda a família, todo o barrio, todo o país. Mas levanse bem. Bueno, pues después de todo esto no nos queda más que agradecerle la sinceridad. Ha sido un auténtiquísimo placer. No, placer meu. Falar do meu filho. Desde luego, en rapidez de mente, su hijo no le alcanza, aunque tenga una mente muy grande. Tarda mucho llegar a ser de la boca. No, eu... eu estou encantado de vir aquí com vos a falar do meu filho. Se podemos afundir entre todos, pois eu encantado de colaborar. Encantado de colaborar. Invitaríamos a uma copa no seu clube. Mas está aqui ao lado. Está aqui ao lado, aí a volta. Está aqui ao lado, mas vos dizem que cogem o táxi por levantar-vos 7 euros. Em realidade está aqui ao lado. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista, por habernosla concedido a nosotros y a todos nuestros oyentes. Y solamente nos queda, pues eso, despedirla, despedirnos a vosotros y hasta que vaya bien. Chao. Chao. You can't see.